casa pequenina, onde habitava uma dama que tratavam de menina. Onde habitava uma dama que tratavam de menina. Nesse tempo tal casinha era toda cor de rosa, ia condizer a velhinha, de sua graça era rosa, ia condizer a velhinha, de sua graça era rosa. Hoje a casa é amarela, como tantas em Alfama, outra dama vive nela, mas não sei como se chama. Outra dama vive nela, mas não sei como se chama. Para mim, seja quem for, essa casa tão airosa, mesmo mudada de cor, é da menina rosa. Mesmo mudada de cor, é da menina rosa.